Saiba, meu amor, cuidarei de nós, mesmo quando eu for. Em busca de mim, em busca do que faz você me amar. Saiba, meu amor, quando você for, estarei aqui, firme como o chão, tornando real, desatando nós, que a distância fez. Confundem, fazem disso tudo um drama pra nós dois, como um amor pixelado, amor, amor pixelado, amor, amor pixelado. Saiba, meu amor, cuidarei de nós, mesmo quando eu for. Em busca de mim, em busca do que faz você me amar.